O seu tempo acabou, a sua hora agora chegou. Talvez por você não conhecer a minha força ou a sua própria fraqueza, achou que poderia me dominar, mas acabou sendo dominado por mim. Sabe por quê, mano? Você não sabe meu nome, pois vários nomes eu tenho. Você não sabe pra onde vou e nem de onde eu venho. A todo lugar que chego eu trago perigo, mas quando alguém me conhece, sempre quer ser meu amigo. Na goma dos camaradas, na rua ou no bar, não importa o lugar onde me encontrará, comigo sempre vai querer tirar o seu barato. E esse barato, meu irmão, pode sair muito caro. Sei que você anda meio amargurado com alguns problemas na sua vida, mas pode crer, é só ficar ao meu lado, pros seus problemas acharei uma saída. Sei que você anda meio amargurado com alguns problemas na sua vida, mas pode crer, é só ficar ao meu lado, pros seus problemas acharei uma saída. Não faz parte da vida. Com baseado na mão, tu vai fazendo a cabeça. Rege uma peça, Santo Antônio. Acenda uma vela, Deus, e mais outro demônio. Vicio não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Vicio não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Um amigo de verdade a gente nunca esquece. E sei que você ainda nem me conhece, mas sei que quando me conhecer não irá se esquecer. Se liga agora na parada que eu irei dizer. Eu gosto mesmo é de penetrar através das suas veias. Aí sim é que a coisa fica feia. Num rio de sangue irei navegar até o meu objetivo alcançar. Viajarei pelos seus membros, canais e artérias. A sua brincadeira pode ficar muito séria. Vou atingir o seu cérebro, roubar a sua razão. Vou invadir seu coração e nele vou agir. E os meus efeitos você logo então irá sentir. E não adianta tentar escapar ou fugir. Eu te garanto, você não irá conseguir. Escute o meu conselho, é melhor desistir. Baseado na mão, tu vai fazendo a cabeça. Rege uma peça, Santo Antônio. Acenda uma vela, Deus, e mais outro demônio. E se eu não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. E se eu não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Se você quer se divertir, então venha comigo. Te levarei a uma viagem rumo ao desconhecido. E se acaso não gostar, não vá se apavorar, pois correrá o risco de nunca mais retornar. Então tome cuidado, saiba pra onde você quer ir. Pra uma viagem você nunca pode se distrair. Algumas ml a mais pode ser grande erro. Passagem para sanatório, velório, enterro. Você quis ser meu amigo e agora diz que tinha de tudo na vida. Agora é um pobre infeliz. Seus meses de primavera se tornaram inverno. E é minha culpa você estar num verdadeiro inferno. Mas na verdade, mano, a culpa é toda sua. Eu não fui ao seu encontro, você veio me procurar. E baseado em fatos reais, ainda lhe digo mais. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Não faz parte da vida. Com baseado na mão, tu vai fazendo a cabeça. Rege uma peça, Santo Antônio. Acenda uma vela, Deus, e mais outro demônio. Vicio não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Vicio não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te você salvar. Se lembra de quantas vezes te fiz passar mal? Ou quantas noites o coloquei dentro de um hospital? A sua língua enrolando, enfermeira correndo, seus olhos se revirando, lágrimas descendo. Uma fuga ilusória através de mim foi o que tentou para pôr um fim em todos os problemas que te deixavam chateado. Agora percebe que estava errado, que está ferrado. Mesmo desanimado, você ainda tem uma chance. É só fazer com que a nossa amizade se desmanche. E diga a si mesmo que não irá mais me ver. E que agora não me quer mais. E que agora só quer viver numa grande harmonia. Como vivia, vivia sempre sorrindo e livre, só alegria. E realmente poderá voltar a ter essa felicidade. É só querer de verdade, mas se não conseguir, não venha me culpar. A culpa foi toda sua por não se esforçar. Por sua força e fé na vida teria enfraquecido. Porra, mano, você está mesmo perdido. Agora sofrerá o pouco tempo de vida que ainda lhe sobra. Isso até me empolga em saber que a sua vida agora é, como não poderia deixar de ser, uma verdadeira droga. Droga, droga, droga, droga, droga, droga. O vício não faz parte da vida. Com baseado na mão, tu vai fazendo a cabeça. É de uma festa, samba, crônica. Acenda uma vela, Deus, e mais outro demônio. Vício não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Vício não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Vício não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Vício não tem jeito, pode acreditar. Só sua força de vontade, Deus, poderão te salvar. Deus.